Recebemos informações que a organização terrorista paranormal Agarra se trancou na famosa Torre Cultural do Tempero. Está sendo cogitado de que essa organização esteja com o primeiro-ministro Iab, que foi sequestrado há pouco. O sequestrador é um teletransportador. Tem a habilidade de atravessar o espaço-tempo. E segundo as notícias mais recentes, ele também pode prever o movimento das pessoas, viu? Eu não acho muito justo alguém que tem duas habilidades tão abusivas assim existir no mundo. Você acabou com febre por causa do seu adversário? Não, isso aqui foi só o choque da derrota. Quando eu perdi a primeira vez pro Kageyama, eu também tive febre e pesadelos por 3 dias e 3 noites. Ferrou, esse cara vai ser complicado. E você acha que tem mais gente assim por aí? Sempre confiei na minha força. Não importa contra quem lutasse. Mas agora, sinceramente, eu não sei. Afastamos um pouco da capital, chefe. Devíamos apenas ter tomado o prédio mais alto do Japão, não é mesmo? Tem 2 motivos para isso. O primeiro motivo é que o omelete com arroz nessa torre é de primeira linha. Eles usam, sem regalias, 4 ovos por omelete. O outro motivo é que nasci e cresci nessa cidade. Como eu conheço essa cidade muito bem, posso monitorar melhor suas mudanças. Então esse lugar te traz muitas memórias. Talvez os seus amigos mais íntimos ainda estejam morando por aqui, não? Amigos íntimos e memórias? Não, nada de especial. Na verdade, eu não me importo se destruir tudo. Hã? E se lembra desse omelete com arroz? É isso mesmo. O esquadrão de assalto antiterrorismo chegou! Pelotão, vamos em direção à Torre Cultural! Você quer que eu vá? Não, na verdade não precisa. Cada um dos soldados da sede da Garra são bem extremamente capazes. Tanto que não estão tão longe do alto escalão, os feridas. Mas a maior parte deles é formada de paranormais artificiais. Quando eles ficaram tão fortes? Mas eles não são humanos! Chefe, só por curiosidade, por acaso fez alguma coisa com eles? Um helicóptero de notícias. Estão atrapalhando a minha vista. Saiam da frente, saiam! Os controles não estão funcionando! Algum defeito? Não tenho certeza, ele está se movendo sozinho! Que helicóptero de controle remoto grande? Deixem que o Hattori lide com todos os jatos e mísseis. Shibata e Minegishi sairão para a cidade e expandirão nosso território. Serizawa e Shimazaki devem defender este ponto. Nós mostraremos a eles todo o nosso poder sufocante. Vão! Não pode ser. O que a gente vai fazer agora? Eu acho que não tenho o que fazer. O que vamos fazer, hein, Reigen? Ô, Xarope, para de comer esse macarrão nojento. Você tá ligado que isso tem a ver com você? Do que você tá falando? Isso não tem nada a ver comigo, não. Hã? Não somos defensores da justiça. Isso tudo é muito perigoso. É melhor deixar isso pra polícia e pra segurança do Japão. Que foi? Tá tremendo na base? Então fala aí, vai. O que você acha que a gente pode fazer? Bom, A gente se reuniu tudo aqui pra perguntar isso pra você, viu? Então, minha resposta é a seguinte. Dispersar. Achei que tivéssemos uma chance com o mob, mas isso é perigoso demais. O melhor agora é ficarmos todos escondidos até as coisas se acalmarem. Peguem. Mas essa é mesmo a decisão correta? Pode deixar, eu vou. Eu prefiro agir do que fugir com o rabo entre as pernas. Eu também vou. Eu também. Esta batalha é a chance perfeita para provar a minha existência. Como quiserem. Alô? Ah, sobre o seguro contra incêndio? Sim. Ah, é mesmo? Hã? Se não tiverem como determinar a origem do incêndio, não vão poder pagar? Não tem sinal de ser querosene ou gás? Claro que não! Foram poderes paranormais! Paranormais! É a primeira vez que lidam com isso? Eu não tô nem aí! Ei, espera um pouquinho. Meu escritório virou cinzas e eu tô sem grana. Porque eu tinha seguro mesmo? Do que você tá falando aí? Peraí. Olha só como ele tá nervoso. Escuta aqui. Vocês estão prontos pra lutar, não é? Eu mudei de ideia. Acatando o pedido de vocês, vou ser o comandante supremo! Vamos vencer! Eu vou levar o maldito do incendiário até a desgraça da seguradora! O mestre Reagan está super empolgado. Agora que está resolvido, hora de pensar numa estratégia. Façam cópias suficientes do mapa da região. Não vamos poder usar dispositivos eletrônicos quando chegarmos lá, né? Caramba, e pensar que eu estava desanimado com a situação. Você é bem forte. Não deve nem precisar da minha ajuda, né? Fritzo, suas habilidades latentes são maiores que as do seu irmão, sabia? As minhas? Mas é claro que não são. A vida não tem graça se não acreditar nisso, cara. O mesmo vale pra mim. Sou mais poderoso que o meu pai. Como pensei, você é o centro dessa insurreição, Joe. É o comportamento de adolescentes rebeldes. Eu tô sentindo uma presença muito estranha. Quem é esse cara? Ele é um dos Super 5, os mais poderosos do meu pai. Ele é Minegishi, o usuário de plantas. Se for pego pelas plantas dele, será o seu fim. Dizem que vai virar adubo das plantinhas dele. Se fosse uma floresta, estaríamos em desvantagem. Mas para o azar dele, estamos em uma selva de pedra. Pode deixar que vamos cuidar dele. Vai indo na nossa frente, líder. Pessoal! Beleza! Vamos nessa, Ritsu! Não sei não, hein? O que é aquilo ali? O céu! Olha lá! Sim, olha lá! O que está acontecendo? Os do governo estão atacando. Derrubem eles! Não vai ter nenhum dos nossos nos carros. O primeiro passo do nosso plano é atrapalhar a estratégia do inimigo. Devem enrolar e tentar ganhar o máximo de tempo possível antes que percebam que é só uma distração. Ei, Teru, a minha telecinese está ajudando em alguma coisa? Sim. É como se eu estivesse usando um único dedo pra me ajudar a carregar uma mala grande e pesada. Isso quer dizer que eu tô ajudando mesmo? Droga! É bem difícil de fazer isso sozinho. Vocês querem ajuda? Quem é você? Ah, resolveu aparecer. Meu nome é Takeuchi. Eu sou o mestre da milagrosa arte do Super Picon. Só preciso fazer os carros voarem. O que está acontecendo na superfície é só distração. Vamos nos infiltrar no seu posicionamento principal pelos esgotos e derrotar o chefe da garra. Por aqui. Eles não serão uma forte ameaça se perderem seu estimado líder, concordam? Não é um leque de papel comum? Não percebi quando amplificou as ondas de choque. Pessoal, fique atrás do meu escudo! Ele remontou as vinhas e folhas cortadas. É uma técnica bem interessante. Eu até consigo fazer um boneco que parece com um humano, contanto que tenha bastante coisa na geladeira, viu? Você está bem? Relaxa, eu estou bem. O outro tem um tipo raro de cura. É, eles estão completamente balanceados em ataque, defesa e suporte. Muito bem, então eu vou mostrar como se luta de verdade. Você devia estar mesmo aqui, Reagan. E o que é que eu faria ali? Sem falar que é melhor alguém que ele conheça estar aqui quando o mob acordar pra explicar toda a situação, né? Mas caramba, já tem um tempão que ele tá apagadaço. Ele não dormiria tanto se só estivesse cansado. Mestre Reagan, estamos com problemas. O sistema de segurança capturou intrusos aqui no esconderijo. Intrusos? A garra! Mas como encontraram esse lugar? Eu vou guiá-lo pela saída dos fundos. Não adianta fugir sem ter um plano. É melhor a gente se esconder. Sem dúvida. Eles estão lá dentro. Vocês estão tremendo de medo aí dentro, não é? Anda! Saiam daí! Quer fazer o quê, Rei? Quer que eu te possua pra dar umas porradas neles? Eu vou abrir a porta. Vocês fiquem de guarda! Me pegaram. Eu desisto. Sei que sabem que não sou um paranormal, já que conseguiram nos encontrar aqui. Esse garoto, porém, é paranormal, mas não acorda desde ontem à noite. Deixa eu levar ele até um hospital. Você é bem suspeito. Será que não tem nenhuma arma, nem nada? Vai lá, revista eles. É sério, eu não tenho arma nenhuma, não. Só tenho meu celular e um lenço. Ele tem alguma coisa dentro do bolso. Ah, tá. É só um perfume. É que eu trabalho com vendas. Sinta um cheiro. É bom. Parece que essa fragrância aqui tem uma maldição que causa sonolência extrema. É um negócio que eu peguei do Quatro Olhos uma vez. Jamais pensei que seria útil aqui. Hã? Eu pensei que fosse lixo, mas não é tão ruim. Vai ter que cuidar de mim, o grande Shibata. Olha o tamanho desse cara. Lá vou eu. Ele parecia bem forte, mas é só um idiota. Fala sério, mas que sorte toda essa, cara. Você vai ter uma morte terrível. Mas que bela vista. Nós destruímos tudo aquilo. E eu ainda não sinto nenhum pingo de remorso. Sacrifícios devem ser feitos em nome da dominação mundial. Será mesmo? Por que está com essa cara triste, Serizawa? Deixa eu te dar um conselho, meu amigo. Sim, senhor presidente. Adoraria ouvir. O segredo por trás da minha positividade inabalável é... porque eu vivi até hoje sem ter me preocupado com os sentimentos dos outros. Eu vivi a minha vida até agora exatamente como eu queria. Tudo sempre vai dar certo, contanto que possa contar comigo mesmo. Como prova disso, eu duvido muito que eu vá perder o controle mesmo que perca vocês. Eu decidi dominar o mundo todo, então vou fazer isso nem que seja sozinho. Como eu tenho a ousadia de dizer isso, então o mundo já está completamente nas palmas de minhas mãos. Serizawa, eu valorizo e muito suas habilidades únicas. Você se segurou contra o Joseph. Você precisa de uma positividade ousada e não emocional. Então você também vai poder ser como eu. Entendo. Se eu me esforçar, posso ser como o senhor. Eu garanto que ele está entendendo menos ainda. E para começar, isso não é uma empresa. Descobriram onde a gente estava. O que vamos fazer? Primeiro a gente tem que pegar um táxi. Mas o quê? Você não estava dormindo? Parece que eu despertei de vez graças a você, seu grande idiota! Tudo bem, tranquilo. Dessa vez eu vou desistir, beleza? Acho melhor a gente... Idiota! Corre, Lengen! Move! Esteroide psíquico! Estou mandando sinais psíquicos contínuos aos meus músculos e ajustando eles! Tá, eu já entendi. Agora fica quieto e volta a dormir. Agora sim, ele ficou nervoso. Como assim? Ele ficou mais poderoso. Eu já tô cansado disso. Eu vou tirar ele daqui. Por que é que ele não tá vindo? Move, acorda! Entrei em pânico, mas ele não é um espírito maligno, é um humano. Eu posso acabar com ele. Retire o que disse. O tiozão não é humano, não. Ai, droga, essa não! Pega ele, Lengen! Deixa comigo. Eu já fiz teste pro time de vôlei do colégio. Pega leve, hein? Ei, Covinhas! Me fala, o corpo do Mob tá bem? Foi por pouco, mas eu acho que tá tudo bem. Graças ao tênis que caiu. É, mas agora eu tenho certeza. 100% de certeza que não posso vencer! De jeito nenhum vou deixar esse grandalhão me pegar! Será que eles vão ficar bem? A organização terrorista que tomou parte da cidade Tempero continua a causar grande destruição por toda a cidade. As ordens são para que todos fiquem em suas casas. Pessoal, ferrou! Olha só isso aqui! Eu consegui um super ultra raro! É sério? Inokawa, você gastou mais dinheiro. Parados! Vocês não podem passar daqui, garotos! Vocês ouviram o noticiário? O que a gente faz, capitão? Vamos mudar o percurso. A mesma paisagem o tempo todo cansa mesmo, não concordam? Momento corporal! Força! Achei que tinha alguma coisa estranha. Os carros no céu eram uma distração. O que significa que deve ter outro grupo por aí. Vamos detonar ele e pegar todas as informações. Quantas feridas? Mas não temos escolha. Peraí, você que é alterada, né não? Então você traiu mesmo a gente, né? Você e o Ishihara, ferida da quarta divisão. Mas que falta de educação. Eu era um espião e estava reunindo informações, cara. Eu vou te passar todas as que precisarem. Então me falem qual a missão da sede e me deixem atualizado. Alterada? Como você pode? Essa não. Vocês acharam que teriam uma chance porque estavam em três, é? Nunca se esqueçam que são meros mortais insignificantes perto do Super 5. A gente tá quase lá. A gente só precisa seguir reto. Esperem um pouco. Algo não parece certo. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa? Está vindo! Boa tarde, pessoal da Feridas. Eu achei que fossem algum tipo de rato de esgoto, já que estavam correndo escondidos aqui embaixo. Que tal acabarmos logo com isso? É uma multidão. Vai ter mais vítimas, mas eu tenho que me misturar e despistar aquele doidão. Gente! Uau, que incrível! Quem é esse? Não pode ser! Não acredito no que eu tô vendo! Aquela é a Tsubumi! Se acontecer alguma coisa com ela, o Shigeo não vai me perdoar e vai acabar comigo! Eu tenho que impedir esse cara! Corre aí na toda força! Ele me bateu com tanta força que desfez minha possessão! É um home run na fora do estádio! Acorda, Shigeo! Acorda, cara! Que estranho. Por que o Kageyama veio caindo do céu? Talvez estivesse tentando um arremesso à distância. Quem será que é ele? Os músculos são incríveis. Não vai me dizer que foi você quem arremessou o Kageyama. O Kageyama é um membro do nosso clube. Eu não sei quem é você, mas por favor, peço que vá embora. Capitão! Desgraçado! Quem você acha que é? Eu vou mostrar pro mundo quando eu fiquei mais forte! Demon Crash! Agora é a nossa vez! Onigawara! Não pode ser só com um braço! Merece ser pisoteado na cabeça! É, Kageyama, você... Isso mesmo! Você se esforçou muito! Não importa quantas vezes desmaiasse de anemia ou quantas vezes tropeçasse, você sempre corria atrás de nós! Só de ver o seu esforço dava força pra gente! Dava muita coragem! Isso não vai acabar por causa de uma coisa dessas! ganhamos pra você, maldito! Ah! Tinha que ser mesmo o superior do Shigeo. Olha todo esse poder! Vamos lá, liberar! Por que ficou surpreso? Essa é a grande diferença da qualidade entre músculos criados por poderes psíquicos e músculos criados em treinamentos intensos e diários! Você não tem nenhuma chance! O Shigeo estava certo! Você é demais, capitão! É isso que chamam de adrenalina na veia, capitão! Todo aquele treinamento duro valeu a pena! Ah, fui eu mesmo que fiz isso. Certo, e nós vamos levantá-lo pra comemorar. Viva! Viva! Viva! Viva! Caramba, ele tá se levantando de novo! Não pode ser! O que nós vamos fazer, capitão? Faz um tempo que não consigo levantar meus braços. Acho que eu não vou conseguir fazer aquilo de novo. Lá vem ele. Kageyama? O pessoal do clube? Não acredito. Acho que eu devia estar dormindo. Vê se não dorme de novo na rua. Ouviu, Kageyama? Tá, desculpa. Covinhas. Me fala, o que tá acontecendo? Finalmente chegamos aqui. Já vou acabar com você, pai idiota. Agora que o Mob acordou, ele vai em direção à Torre Cultural do Tempero. Mas ele se encontra cara a cara com o Minigishi do Super 5. Deixe Shimazaki o mais forte comigo. No 11º episódio da 2ª temporada de Mob Psycho 100, orientação paranormal de detecção. Compre Blu-rays e os volumes do mangá.